3.362, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é legal na 021. 021, Mari, desça 050, 360. 2043, Flash Bag, acionamento, 22. 2043, autorizado, chama táxi. E vão tomar pro táxi, o 2043. Liga. Está a ponte de táxi, mantém a proa 037 para interceptar, a fim de ajustarmos o fio de pouso. Confirme a proa 037? Isso, a mesma proa entre maré e táxi. Autorizado? Confirme o motivo? Para ajustar o fio de pouso, né? É autorizado. Reporte estabilizado no localizador, Santos 262, autorizado descida para 2000 pés. QNH 1021. Alô, voo 2043 para o táxi, 180 no PLT, autonomia de 4 horas e 20, alterna o galeão. Novamente, PLT? 180, 180. Autorizado, táxi, até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Índia, no ponto de espera turno, no 8 decimal 95, QNH no 021. Na espera, vamos tomar 2295. Obrigado, amor. Para 2.3662. IVLS 3662, reporte estabilizado. Estarei estabilizado, 3662. Pessoa, boa noite, voo 2043, está próximo ao ponto de 090, pronto. Voo 2043, boa noite, Vibre, alinhar e decolapso no 021 no 50 graus, 069. A gente decola da pista 10, voo 2043. O 2043 decolado ao 01, no chama controle em 120 decimal 8, bom voo. 08, boa, bota mais. Controle voo 2043, cruzando 2000, boa. Voo 2043, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via saída da El. 360, via da El, voo 2043. Sam 3662 estabilizado. Estabilizado, 3662. Sam 3662, completa de aproximação, chama a torre 198 decimal 95. 1895, 3662. Salvador, boa noite. Tá 3662, uma milha para Duna, baixado e checado. Tá 3662, livre pouso piscina 0, ventona 50 graus, 08 longe. Livre pouso no 0, 3662. Voando para de Mótica. 043 Mótica fica na área do centro. Não tem jurisdição. É valida aqui, fica na minha área. Ok. 6310 cruza 6000 revista para 2000, 2021. Está livre de altitude e velocidade de etapa, o 6310. Thank you. 3662, follow 07, livre direito, chama só em 1219. Direita 219, tá, 3662. Follow Salvador, boa noite, tá, 3662. Tá 3662, táxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, tá 3662. 3965, localizado, localizador, igual, direto 310, pista física 310. 310, chame torre 11895. 295, tem mais um. Salvador 6310, Xanã, Xanã 0, boa noite. Xanã 6310, boa noite, check trem livre, pouso no 0, vento 1, 50 graus, 08, 9. Livre, pouso 6310, baixei, tá bom, com o 0, 2, 9. Salvador, boa noite, é o 096, comandão S3. 096, identifique-se, Leda Mari, desça ao 050. Ajuste Salvador, 10021. Correto, Mari, 21, 050, 096, 24. Tá 208, prossiga. Tá 208, confirme matrícula. Gente, aguarde um minuto, corre. 63, 10, solo 12, livre direito, chama solo em 121, decimal 9. Direito, 219, 63. Solo 63. Caname 310, táxi autorizado, via táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, né? 208, na escuta? Só confirmando, vai a 500 pés do litoral sul? Estou em 2795, boa noite, contato radar, passado 77 milhas nordeste de Salvador. Vou na proa de Pelô para a chegada Bonfa e reporte para descida. Agora na proa de Pelô para a chegada Bonfa, azul 2795. 208, autorizado, Porto Seguro, decola do Pat 3 em coordenação com a torre, a 1.000 pés no corredor Axé, transponder 0197, controle 120, decimal 8. Confirmo, não entendi a pergunta. Alfa 208, contagiamento correto, confirme POB. Acionamento e decolagem, torre 198, decimal 195, QNH 1021. Alfa 208, confirma próximo estacionamento? Gente, livre estacionar é porte táxi. Boa noite. Luna 973, autorizado Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 360, decola da pistola 0, após a decolagem curva à direita, na sede da Euleda Irumi. Transponder 5505, controle 120, decimal 8. Autorizado, Galeão, nível 360, via rota do plano, decola da pista 10, curva à direita, saída da Euleda Irumi. Aciona 2505, contínuo 908, 1973. Bom, 973, contagiamento correto, chama o próximo, se tiver que menos. 096 passou aí, tá? Pono 096, desça para 2021, permanece, livre LS, X-Ray, informe estabilizado. Informará um 096. Caçador 01, tem condições de decolar diretamente do pátio? Comprou a... no corredor, do correção, pro sul? Gente, então reporte quando fora do solo, caçador 08, nenhum tráfego a reportar, o vento é 160 graus, 07 nós, altímetro 1021. Solo 973, está no gate 4, puxa acionamento. Bono 973, no pátio 4, autorizado, chama ataque. Autorizado, gate 4, chama ataque, gol 1973. Já descido o azul 2795. 2795, desça para 4.000 pés, 1021 no ajuste. 4.000, 1021, 2795. 225, mantém escuta agora de preferência. Ah, por escuta. Passador 08 vai manter a linha do litoral sul, reporta livrando a final da 35. Depois, aí levando a final da 35, caçador 08. Caçador 08, o gol 1096 interceptou agora ILS, o X-Ray da 10. Gente, o 096, chame Torre Salvador em 1-1-1-8-9-5. 1895, daqui a pouco. Fiz a goleira de aproximação da 35, caçador 08. Gente, caçador 08, mantenha a linha do litoral, chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. Já, turno 208. Oi, Salvador, boa noite. É o 1096, 2.5 externo. 096, cheque trem livre pouso no 0, vento 1.60 graus, 079. Autorizado o pouso no 096, ainda se encontra com trem em cima. Sim. Controle, boa noite, é o caçador 08. 120, decimal 8, caçador 08. Táxi, o gol 1973. 098 a bordo, 3 horas e 39. Hotel na Campinas. Caçador 08, Salvador, prefeito. QNH 1021. E aí, você não falou que é o ponto de espera que o 1973 está matando bem? Solo Salvador, é o TAM 3858, informação Yankee, autorização Fortaleza. TAM 3858, prepara Momo, transição Frotinha, aguarde a corte. Firme a saída, senhorita. Momo, transição Frotinha. Momo, transição Frotinha, TAM 3858. Rigol 1973, boa noite. Ponto espera da 1-0 pronto. Ponto 1973, boa noite. Alinho mantém o 1-0. Alinho mantém o 1-0, 1973. Solo 096, solo 29, livre direito, chama solo em 121, desce 19. 219, ao livrar, 096. Boa noite, 096 da Gol, entrou na sua. Luna 096, táxi autorizado, via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o 91096. Luna 973, decolado 3, não chama controle em 120, décima 8, bom voo. Oi, boa noite, gol no 973. Gol no 973, suba e mantenha 360, saída da EL. 360, saída da EL, autoriza pro Adirume. Negativo, autorizou por hoje, Dael. Dael, muito obrigado. Do 2795, desça para 2000, 1021, livre LS X-Ray. 2000, autorizado LS X-Ray, 2795. O caçador 08 está passando fora da barra, poderia informar seu estimado para o Través de Léo e estimado de pouso por seguro? Pronto, autorizado, Fortaleza via Pesulo 19, Bangu, após sair conforme rota, nível 370. Decola da pistona 0 após a decolagem curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti, transponder 55 no 4, controle 120, décima 8. Fortaleza 370, Vieira Pesulo 9, rota do plano de voo, decola da 10, esquerda após, Momo, Froti. 55-104-208-3258. 3258, cotejamento correto, chama pronto, portão 02. Vai chamar. Fala Salvador, acionário 6300, ponte 612 com o IC para Recife. Na 6310, autorizado Recife, via Pesulo 17, nível 350. Decola da pista 1-0 após a decolagem, curva à esquerda na saída Puca, transição Aru, transponde 5512, controle 120, décima 8. Recife nível 350, via Pesulo 17, decola da 1-0, transição da 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aru, 5512, transponder 1208, controle de saída, o Xener 6310. Chame 3-0, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Camarada para push, acionamento, 6-3-0. Estabilizando o localizador, visual fascista da 2795. 2795, chame torre 1 no 895. 1895, azul 2795. 1895, afirmativo. Papa Romeu, Serra Tango Delta, identifique, chega da Mari, desça ao 050. Azul 2795, boa noite, livre ponto, pista 10, vento 170 graus, 06 Pouso autorizado, pista 10, azul 2795. O Delta foi na proa de Itapi. Voo no 973, chame centro Recife, 1-3395, alterna 1-3325. 1-3395, 3325, uma boa, o 973. Pode confirmar o vento por 2795? É 0 grau, 06 nós agora. Azul 2795, solas 40, livrando a direita, chama solo em 1-2-1-2-9. 2-1-9. Azul 2795, livrou. Azul 2795, táxi via Alfa Kilo, posição é a 4 Romeo no Pat 3. Alfa Kilo, 4 Romeo é a posição, Azul 2795. Para o táxi do TAM, 3858, POB 161, 3 horas e 25, alterna Recife. Para 3858, autorizado táxi direita à Índia até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera turno no 8.95, QNH no 021. Relativo direita à Índia, ponto de espera 1895, TAM, 3858. Espera, próxima, 3258. Só 3258, boa noite, livre alinhar e decolar, 0 vento 160 graus 069. Livre alinhar e decolar, 3258.